Oi, gente, Drix Simon, mais um Cotidianas da Drix. Pois é, tô aqui toda terça perturbando vocês e falando de séries, obviamente. Bom, em uma coluna publicada por João da Paz no Notícias da TV, ele falou o seguinte: chegou a temporada de estreias de séries mais importante da TV, a Fall Season. A nova safra vem com produções de peso, como The Deuce, da HBO, sobre o início da indústria pornô em Nova York. Há também uma comédia derivada de Big Bang Theory, com o nerd mais amado da TV em versão infantil. Imagine como isso vai ser engraçado. A onda de revivals continua forte, né? Will & Grace volta com a promessa de não mudar muita coisa na dinâmica da melhor comédia de 2000, também indicada nas quatro premiações seguintes. Entre as adaptações, destaque para She's Gotta Have It, versão moderna do longa Ela Quer Tudo, de 1986, do renomado diretor Spike Lee, que faz sua primeira incursão no mundo das séries com essa produção para o Netflix. E ainda há espaço para abordar a política, com uma pegada mais jocosa e ácida, como proposta em The Mayor, comédia da ABC, que conta com a atriz de sucesso Glee, de 2009 a 2015, em seu elenco. Bom, as principais são The Deuce, que eu acabei de falar, que rolou, começou ontem. Ontem, mentira, domingo, na HBO, tá? Os ingredientes obrigatórios da HBO são sempre sexo e violência, né? Ganha um toque de glamour nessa série. O drama, desenvolvido por produtores da aclamada The Wire, é ambientado em Nova York dos anos 70 e mostra o surgimento da indústria de filmes pornográficos. Na época, as empresas realizavam vídeos bem produzidos. James Franco, na pele dos irmãos gêmeos, e Maggie Gyllenhaal, como uma prostituta que quer ser atriz pornô, são os protagonistas. A série estreia no Brasil no dia 17. Young Sheldon, dia 25 de setembro. A rede CBS aproveita o sucesso estrondoso de The Big Bang Theory, série líder de audiência nos Estados Unidos, e lança Young Sheldon, sobre a infância do nerd do final da década de 80. A comédia inicia com Sheldon, interpretado por Ian Armitage, revelação de The Big Little Lies, no momento em que ele entra no ensino médio. Sheldon é superdotado e fez faculdade aos 11 anos. Com outras séries exibidas logo após Big Bang, Kevin Can Wait, por exemplo, Young Sheldon deve ir bem de audiência. Em 25 de setembro vai ao ar um episódio especial, mas a série só começa de fato dia 2 de novembro. No Brasil, a comédia será exibida pela Warner, que fará uma pré-estreia 8 de outubro. E o Anne Grace, dia 28 de setembro. A nostalgia está na moda na TV, mas a rede NBC exagerou ao ressuscitar o Anne Grace. Eu não acho essa opinião do colega aí da coluna, eu acho incrível. O episódio final da oitava temporada em 2006, que mostrou os protagonistas em flash forwards, cenas do futuro, casados e com filhos, será ignorado. Isso eu já falei para vocês. A NBC acredita no revival e, um mês e meio antes da estreia, já encomendou um segundo ano. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil. The Mayor, dia 3 de outubro. A política ganha uma visão leve e interessante. A comédia traz um jovem rapper que decide se candidatar a prefeito de uma cidade da Califórnia, apenas com uma estratégia de marketing, mas acaba ganhando e terá de resolver os problemas locais, tanto criticados por ele em suas rimas. No elenco estão os no nomes como Lea Michele, Yvette Nicole, a equipe de produção executiva tem David Diggs, estrela da peça musical Hamilton, atual fenômeno na Broadway, também sem previsão de estreia no Brasil, viu, gente? E, dia 23 de novembro, She's Gotta Have It, o renomado cineasta Spike Lee escolheu adaptar seu filme Ela Quer Tudo no Netflix. A trama moderniza a história contada há 2 décadas. Uma jovem nova-iorquina mantém relacionamento com 3 homens: um modelo, um banqueiro e um dançarino. Há 8 anos, Lee tentava emplacar uma série na TV. She's Gotta Have It originalmente foi desenvolvida pelo canal Show para o canal Showtime e vai trazer 10 episódios. Bom, depois de um bafafá danado, a maior operadora de TV por assinatura do Brasil, a NET, fechou o contrato com a Simba e voltou a distribuir os canais os sinais da Record, SBT e RedeTV na última sexta, dia 8, encerrando um blackout que já durava 5 meses na Grande Sampa e no Distrito Federal. O acordo foi assinado ontem. Os sinais das três redes foram restabelecidas pouco depois das 18 horas. O contrato também vale para a Claro TV, operadora do Grupo Telecom, Américas, assim como a NET. As duas empresas tinham em maio mais de 9 milhões e meio de assinantes, 51% do mercado de TV paga brasileiro. A NET e a Claro, como fizeram em agosto, Sky e Vivo concordaram em pagar um valor por assinante para as três redes de TV, que até março respondiam por quase 20% de toda a audiência do cabo e do satélite. O valor não foi divulgado. Inicialmente, a Simba, empresa formada pelas três emissoras, pedia R$ 15 por assinante. Record, SBT e RedeTV voltaram à line-up da Digital Net nos mesmos canais que estavam antes, gente, respectivamente 519, 509 e 508. As operadoras optaram por não fazer alarde com o retorno das emissoras. O contrato com a Net, claro, encerra a maior guerra já travada entre emissoras e operadoras de TV por assinatura. Das grandes do mercado, apenas a Oi ainda não fechou acordo. No final de março, as emissoras da Simba adotaram uma estratégia sugerida por Silvio Santos e decidiram partir para o confronto. Notificaram as operadoras que elas, sem o acordo comercial, não poderiam mais carregar seus sinais digitais no Distrito Federal e na Grande São Paulo, primeiras metrópoles a desligarem a TV analógica. Até então, todas as redes abertas eram carregadas gratuitamente pela TV por assinatura. Bom, quando partiram para o confronto com as operadoras, as emissoras esperavam um clamor popular favorável a elas. Seus executivos imaginavam que, assim como ocorrera na disputa entre Fox e Sky em janeiro, os telespectadores cancelariam assinaturas e protestariam nas redes sociais. KKKKK, hein? Pelo contrário, elas foram as maiores prejudicadas. Suas audiências caíram em até 30%. Com exceção do SBT, até hoje, elas não recuperaram a audiência que tinham em março. Para as operadoras, o corte também não foi bom. Elas perderam 136 mil assinantes em maio, segundo a Anatel. Mas, gente, achar que ia ter um levante por causa disso, pesado, hein? Enfim. Amanhã, dia 13 de setembro, às 23 horas, estreia no canal Sony a 14ª temporada de The X Factor. O reality britânico, famoso por seus jurados exigentes, traz de volta a mesma bancada da temporada anterior. A química entre Sharon Osbourne, Simon Cowell e Louis Walsh e a cantora Nicole Sergins, não sei pronunciar o sobrenome da cantora, mas vocês sabem de que eu estou falando. Foi tão perfeita que os produtores decidiram repetir a receita de sucesso. Com as hilárias, emocionantes e extraordinárias audições, a competição volta a todo vapor em busca dos novos talentos que serão conhecidos mundialmente. E já tem brasileira na estreia, em uma audição imperdível que vai fazer a cabeça dos jurados e da plateia. Ela e outros candidatos terão que conquistar não somente a bancada de veteranos, mas também o público, compartilhando seu talento e um pouco de suas histórias. Tudo sob o comando do apresentador Dermot O'Leary. O'Leary, é isso? Que sobrenomes chatos. A segunda temporada de Entubados, exibida todas as terças e quartas às 20 horas no canal Sony, chega à sua segunda semana trazendo uma convidada especial para a casa mais engajada do Brasil. A cantora e atriz Larissa Manoela será a jurada da primeira prova individual do programa. Ela vai escolher no episódio ao vivo de hoje qual o melhor conteúdo criado pelos Entubados, seguindo o tema Cebola. O programa que marca a estreia de Celso Portiolli como apresentador da TV Paga vai trazer uma personalidade toda semana para dar pitaco nas competições e deixar os ânimos na casa ainda mais acerrados. Por enquanto, a convivência entre Camila Loures, Fabi Santana, Rato Borrachudo, Léo Stronda, Maíra Medeiros, Maga Moura, Cid Cidoso e Thiago Pasqualotto tem sido amigável e está atraindo uma audiência engajada. Na semana de estreia, a segunda temporada atingiu o terceiro lugar nos Trend Topics do Twitter. Já no Hub, que concentra todos os vídeos produzidos pelos influenciadores, foram computados mais de 70 mil votos até o momento. Lá, além de votar, é possível atualizações semanais do que está acontecendo na casa, conteúdos extras e muito mais. Dá uma olhada. Criado pela Formata Produções e produzido em parceria com o canal Sony, a nova temporada de Entubados traz oito novos influenciadores confinados em uma casa 2 vezes por semana e disputando em grupo e individualmente os likes da audiência em suas criações. Todas as terças e quartas, às 20 horas, e hoje ao vivo. Conhecido Conhecida por seu papel em Orange is the New Black, Laverne Cox irá estrelar o piloto de Spirited, drama produzido pela atriz Elizabeth Banks para a ABC. A série contará a história de uma falsa vidente que percebe que realmente pode se comunicar com os mortos. Parece história de ghost, isso aí não? Ela decide então deixar sua personagem para trás e realmente começar a ajudar as pessoas. A Academia de Artes e Ciências Televisivas divulgou durante o último sábado, dia 9, e o último domingo, dia 10, os vencedores nas categorias técnicas do Emmy Awards 2017. Série mais indicada deste ano foi Westworld, já levou cinco estatuetas para casa, assim como Stranger Things e Saturday Night Live. Além disso, Alex Bledel fez história ao se tornar a mulher mais jovem ao ganhar o prêmio de melhor atriz convidada em série dramática por sua performance em The Handmaid's Tale. A eterna Rory de Gilmore Girls tem 35 anos de idade. Até então, esse recorde era de Kay Lance, vitoriosa em 1989, com 36 anos na época. Bom, gente, alguns ganhadores. Melhor elenco para a série de drama, Stranger Things. Melhor elenco para a série de comédia, VIP. Elenco para a série para a série limitada, filme especial, Big Little Lies. Música tema original, Stranger Things. Design de abertura, Stranger Things. Melhor programa animado, Bob's Burgers. Bom, dá para vocês verem aí a lista completa em algum site. Só da Googly. Conhecido por seus papéis em filmes como Evita e A Pele que Habito, Antônio Bandeiras viverá Pablo Picasso na segunda temporada de Gênios, antologia do National Geographic. Essa será a primeira vez que o ator integra o elenco regular de uma série de TV. Vamos ver se sai melhor por lá. A produção da nova leva de episódios está prevista para começar no outono americano, entre setembro e dezembro, e vai ao ar só ano que vem. A atração contará a história da vida e da obra do famoso pintor espanhol, considerado um dos artistas mais influentes do século XX. A primeira temporada de Gênios mostrou a trajetória do físico Albert Einstein e foi indicada para 10 prêmios Emmy. Gente, a sexta temporada de Chicago Fire está prestes a estrear. Enquanto os novos episódios não estreiam, alguns spoilers estão pipocando aí, né? A maioria deles estão vindo dos próprios produtores e atores da série. Dessa vez, uma novidade sobre Gabriela Dawson foi revelada. A personagem ganhará um episódio focado em uma situação que acontecerá fora do seu turno de trabalho, com ela enfrentando um momento de risco após o colapso de uma garagem subterrânea, revelou o produtor Derek Hess. Será uma situação tipo salva-vidas, em que você tem várias pessoas com diferentes tipos de pânico e Gabi terá de lidar com todos eles, destacou Hess. O episódio, que parece ser incrível, será o quarto da sexta temporada. Em meio às especulações de quem morreu ou não na série, após o cliffhanger de destruir nossos corações no final da quinta temporada, os novos episódios de Chicago Fire chegarão a partir do dia 28 de setembro, quando a série estreia nos Estados Unidos pela NBC. O ator de história em quadrinhos, muito conhecido pela co-criação do Monstro do Pântano e de Wolverine, além de ter editado o clássico Watchmen, morreu, gente, aos 69 anos de idade. Sua morte tem sido lamentada por grandes nomes dos quadrinhos que utilizaram o Twitter para prestar suas homenagens, além da DC Comics e da Marvel. Ele escreveu ou editou quase todos os principais personagens da DC. Eu, a DC e a indústria sentiremos muita falta dele e de seu talento. Nosso amor e orações vão para Christine, a esposa de Len, sua família e seus fãs, disse Diane Nelson, presidente da DC Entertainment. Segundo Jim Lee, co-editor da DC, ele foi responsável por muitas inovações. O que estamos fazendo hoje nos quadrinhos é baseado no trabalho pioneiro de pessoas como Len. Todos temos uma grande dívida de gratidão com ele, completou. Estamos extremamente tristes em saber da morte de Len Wein e mandamos nossas condolências para seus amigos e família. O ator Hugh Jackman, que viveu Wolverine no cinema, se disse abençoado por ter conhecido e de que do seu coração, de sua mente, nas suas mãos, nasceu o maior personagem das histórias em quadrinhos. A gente fica em luto aí por uma perda dessas, né? E novo, né? 69 anos, hoje em dia a gente não pode falar nem que está em idade avançada. Garrett Dillahunt entrou para o elenco de The Gifted, a série de TV do X-Men. A informação é do Deadline e o ator interpretará Roderick Campbell, um cientista contratado pelos Sentinelas para pesquisar mutantes. Seu personagem é descrito como intenso e intimidador. O novo programa gira em torno da vida dos de dois pais sem poderes, Reed e Kate Stewart, que lutam para proteger os filhos mutantes. Natalie Ellen Lind vive Lauren e Percy Hines White interpreta Andy, os filhos do casal. Bom, a estreia vai ser aqui no Brasil pelo Fox e marcado para o dia 3 de outubro, às 22h30. Damnation será épica, co-produzida pela USI Network. Netflix ganhou datas de estreia. É, diferentemente do que se especulava, a produção estreará no dia 7 de novembro. Isso foi via Deadline, ok? A produção, ambientada nos anos 30, trata do reencontro complicado do religioso Seth Davenport com o furagreve Creeley Turner, que tiveram passado turbulento. Enquanto o missionário quer começar a revolta contra os endinheirados, o Marshall Green é contratado por magnata industrial para dissipar o movimento. A USA Network transmitirá a série nos Estados Unidos, mas a distribuição para os demais países fica a cargo do Netflix. E o quarto ano de How to Get Away with Murder irá adicionar um plot twist, uma reviravolta no enredo, em seu já tradicional flash forward de episódio de estreia da temporada. É o que revela o produtor executivo Pete Nowalk, em entrevista ao TV Line. Nossas outras perguntas foram: quem disparou em Annalise? Quem matou Sam? Quem matou Wes? Dessa vez a questão é: onde? Disse Nowalk. O produtor também adiantou que a quarta temporada focará no motivo pelo qual o pai de Laurel conspirou para matar Wes. Nowalk contou ainda que logo no primeiro episódio da quarta temporada, nós saberemos a resposta do pedido de casamento que Oliver fez para Connor. Já sabemos, entretanto, que Annalise retornará poderosa e ressurgirá das cinzas nos novos episódios. How to Get Away with Murder retorna no dia 28 de setembro no canal ABC. Uma das locações da série de The Walking Dead, Georgia, está se preparando para a chegada do furacão, né? Sendo assim, a série teve que interromper as gravações da oitava temporada para se preparar para a chegada do Irma. A produção não deve ser a única a ter seu cronograma de filmagens afetado, pois Vingadores 4 e Homem-Formiga 2 também estão sendo gravados nas proximidades. Os episódios inéditos da série retornam dia 22 de outubro, sendo transmitidos pela Fox. Oliver Queen já contou com a parceria de muitos vigilantes em Arrow, mas é difícil esquecer um dos primeiros companheiros. Na série, por mais que o tempo passe, é impossível não lembrar de Roy Harper, o Arsenal, não só por sua relação com todo o time Arrow, mas também por tudo que ele esteve disposto a fazer por eles, principalmente por Oliver. Se você é um dos que sente falta dele, pode comemorar. Colton Hines, que vive o personagem, disse no Twitter que Roy logo está de volta. Hines não é o único que volta a viver seu papel na série e cada um desses retornos representa um novo motivo para ficarmos ainda mais ansiosos pela sexta temporada, que promete trazer elementos clássicos do Arqueiro Verde e que estreia nos Estados Unidos dia 12 de outubro. Aqui no Brasil, o Warner ainda não deu a previsão de estreia, gente. Netflix vai se aventurar pela primeira vez no campo dos shows de talento. Para competir com The Voice e X Factor, o serviço de streaming se juntou com John Legend e o antigo executivo da NBC, Jeff Gaspin, para produzir Rhythm and Flow, reality musical focado nos gêneros hip-hop, soul e R&B. Detalhes além ainda não foram divulgados. Nem se Legend fará outro papel além de produtor do reality. Bom, clássico da ABC da década de 80 e exibida no Brasil pela SBT, a série Super-Herói Americano vai ganhar uma nova versão e dessa vez com uma mulher de protagonista. Segundo o repórter Deadline, a ABC deu ordem de produção para um piloto com produção e roteiro de Rasha Fruitbone e Natcha Khan, de Fresh Off the Boat. A nova versão de Super-Herói Americano será centrada em Meera, uma mulher de 30 anos de origem indiana, nascida em Cleveland, cujos talentos incluem beber tequila, cantar no karaokê e pouca coisa além disso. Então, alguns alienígenas confiam a ela um super traje para proteger o planeta e, a partir daí, o planeta nunca esteve em mãos menos confiáveis. Para aqueles não familiarizados com a série original, criada por Stephen J. Cannell e com quatro temporadas, The Greatest American Hero acompanhava a vida de Ralph Hinckley, um professor que ganhou um uniforme com superpoderes. O problema é que ele acabou perdendo o manual de instruções e agora vive metido em diversas encrencas por conta da roupa. Vamos ver se vai ser legal isso aí, hein? Foi divulgado pela Ubisoft um novo trailer de South Park, The Fractured But Whole, novo jogo de PlayStation 4, Xbox One e PC, desenvolvido com os personagens da série animada. O jogo segue a mesma lógica do seu antecessor, South Park: The Stick of Truth, criando seu personagem e interagindo com os personagens bocudos da série. Episódico, o tema agora é super-heróis. Muitas piadas tirando sarro dos universos compartilhados criados pelas grandes franquias da Marvel e DC já estão presentes no trailer e podemos esperar muito mais ao jogar. Trailer já está aí no Google, dei um gogle. No Brasil, o videogame será chamado South Park: A Fenda que Abunda. Força! Olha só que coisa ridícula. Com lançamento no 17 de outubro. Desculpa aí, mas realmente a tradução foi péssima. E uma quarta menina super poderosa foi confirmada para a série de Powerpuff Girls. Em seu Twitter, a cantora Toya Delase confirmou que dublará a nova personagem. Pela primeira vez na série, teremos uma negra como protagonista. A estreia da personagem acontecerá no filme Power of Four, que será exibido dia 17 de setembro nos Estados Unidos. No Brasil, a série é exibida pelo Cartoon Network. Chaves, gente, ainda é um grande sucesso e um grande negócio, né? Prova disso é que o famoso vestido azul usado pela dona Clotilde, também conhecida como a Bruxa do 71, será leiloado com um lance inicial de 1 milhão de pesos mexicanos, pouco menos de 175 mil reais na conversão atual. O leilão online está sendo organizado por Paloma Fernandes, filha da saudosa intérprete da personagem Angelines Fernandes. Paloma tomou a dura decisão de vender não só o vestido, como o icônico e anacrônico chapéu de dona Clotilde, devido a problemas financeiros. Com isso, divulgou o leilão em toda a imprensa mexicana, já esperando que o valor das peças se multiplique, o que já aconteceu em termos de divulgação de notícias que se espalhou por toda a América Latina, onde a série criada por Roberto Bolaños segue sendo sucesso. Dona Clotilde é a senhora solteirona que habitava a casa 71 na Vila do Chaves, para quem não se lembra. E, gente, tomara que ganhe uma grana, né? Porque Chaves continua aí na maior pegada. Por hoje é só. Uma ótima semana para vocês. A gente se reencontra dentro do podcast Feminino News semana que vem, ok? Cheiro, axé, namastê, que assim seja. Amém, porque a gente cerca por todos os lados.